gente me perguntam se eu nasci em Juiz de Fora, Barbacena, Lafayette, Ouro Preto ou Pirapora. Com toda sinceridade vou esclarecer agora. Pode ver que está na cara que eu sou puro mineiro. Cidade de Montes Claros é meu torrão verdadeiro. O meu pai já me ensinava a cantiga do carreiro. Por isso mesmo eu não quero carrear. O carro vira e o carreiro vai sambar. Por isso mesmo eu não quero carrear. O carro vira e o carreiro vai sambar. Mas cantava o carro, eu ficava mais contente. Eu ainda era um candeeiro, o piá que vai na frente. E às vezes eu pensava numa vida diferente. Mesmo meu pai me dizendo, sem carreira é sua sina. Cismei de ser garimpeiro e rumei pra Diamantina. Ainda lembro as cantigas que cantava lá na mina. Esta cata está funda, vão descendo devagar. Um escolhe, outro segura, pra ninguém se machucar. Eu fui pra Belo Horizonte, já não era mais menino. Quando eu fiz 18 anos vi chegar o meu destino. Fui sorteado pra servir no quartel de Ouro Fino. Mas agora felizmente vejo o meu Brasil inteiro, que já sabem ver beleza no ponteio do violeiro. Hoje eu lembro com saudade o meu tempo de carreiro. Isso mesmo eu não quero carrear. O carro vira e o carreiro vai sambar. Por isso mesmo eu não quero carrear. O carro vira e o carreiro vai sambar.